samba não se aprende no colégio. É um privilégio de quem sente. Se samba lelê ficou doente, a gente inventa um jeito de curar. E vamos lá, sou criança e fico contente. Quando entro na roda é pra sambar e cantar. Ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Eu fui no tororó e água não achei. Achei um lindo gato, um beijo atirei. Atirei beijo no gato, tô. Lá vem o pai Francisco com seu violão. Samba crioula com empolgação. A rosa fez as pazes com o trapo brigão. Porque samba bebê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba, samba, samba bebê, samba com a criança toda. Samba, samba, samba bebê, samba com a criança. Samba não se aprende no colégio, é um privilégio de quem sente. Se samba lelê ficou doente, doente, a gente inventa um jeito de curar. E vamos lá, sou criança e